cobiçado! Japonês! Ele e o Maigo também tá todo mundo! Curtindo o Robson! Mega Robson! Procuro as luzes que. Matheus Menezes! Você tem morar aqui no Robson LHQ? Já? E essa vai de Rodriguinho e Maracarão. Muito amor e carinho. Bora, Glau, se lembra aí. Bate aquela sonha da tua casa, né? Hoje o tempo onde sou? Volta que eu quero. Eu vou mudar a música. Oh, oh, oh, oh, oh, eu sou cobiçado. Oh, oh, oh, oh, oh, você junta nós dois, vai junta nós dois. Oh, oh, oh, oh, meu amor, me perdoe, eu sou cobiçado. Felipe Cobiçado, o cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. Alô, Malu Ramos. Feliz e grande amor, Camila, aqui do ladinho. Tá curtindo a vibe? Essa é a vibe do cobiçado. Junto com o Robin. E é o show do Robin. Um dia chama aqui no meu coração. Sai sozinho. E bota no telão aí do Kigold. O patinho dourado de manchando da atualidade. Loja SRA Boutique no telão do Robson. Fala de amor. E fala de amor. Fala de amor. Baixar o som. Ei, só que já sofreu por a mão de Akan. Seu amor. Voltar ao passado. E te buscar. Quero ter de novo. Essa aqui o Cássio bate uma saudade da casa dele. É teu desejo, sei que você. Bora, mão de Akan. Acima, vai. Finge que não sabe, amor. Oh, oh, oh, oh. Já! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Maluquinho do Blackstone. Não se entregar. Meu Deus. Sempre treinei meu coração pra fugir. Fala, meu parceiro. Luanzinho, você é o Dig. Estão comigo esse número de uma do Robson e prepara sabadão. Vamos todo mundo de fronteira pra vigia. Bate o Robson lá nos dois corações. Eu quero vocês do ladinho, hein? Fronteira é fronteira. Mas veio você pra me ensinar. Vou baixar, vou baixar, vou baixar. Oh, o quê? Vou esquecer. Pra todo mundo. Você? Aonde? E o quê? Vai. Quis. Tudo, tudo. Vamos lá, vai. Gime pra mim. Robin chegou! Arreda, arreda, arreda! É Lugui, ela, ela, pra ela, pra ela. É Lugui, ela, ela, pra ela, pra ela. O amor chegou. Pra quê? Pra ficar. Seu olhar brilhando. Eita, cobiçado! Para aí, doidando tudo! Vibe do cobiçado! Isso não, que ela se apaixona. Ai, não faz isso por nós dois. A gente tem que se entender. Você me pediu um tempo. Não existe isso de um tempo. Você me fez acreditar que sempre ia me amar. Agora me pediu um tempo. Já disse não existe tempo. Jaque Bala, Evelyn Modesto também tá comigo. Pra depois, se tiver que acontecer. Olha, Ribeiro. vida. Jack Paula, trago a gente do Império, ela. Minha amiga baronesa, gosto médico. Evelyn Modesto, tá todo mundo com a gente. Jefinho GDG, ao lado do Celo, pipocando tudo. Fala, gordinho da Bracinha. O quê? NASA tá aqui com a gente, um abraço. Tá curtindo o hobby? Tá todo mundo do ladinho. Não gosta, é? Não gosta quando eu desconfio. Mas desliga o celular. Essa aqui, o Rodriguinho, é segunda lá do hobby. Se cai na caixa de mensagem. Cadê o Leandro Borges? Pula. Vou botar aquele caqueado de vocês dois juntos dançando, viu? Não me dê razões. Só seis hoje. Ai. Você diz ser sincero e faz jurar de amor. Isso. Mas é muito difícil de me enganar. Um homem que se esconde. Trai, trai, trai. Um homem que se esconde. Trai, trai, trai. Júnior, Júnior, Júnior, Júnior, Júnior. Júnior eletrizante na unidade móvel. Aí o microfone número 19, libera aí. Libera minha produção. O microfone número 19, Júlio Eletrizante. Alô, Júlio! Vamos juntos, garoto! Como tá por aí, Maninho? Como tá por aí? Tu já deu um giro no meio da galera? O bagulho tá doido lá embaixo, Felipe. Tá mesmo, tá? Loucão! Loucão! Meu parceiro Leandro Borges, ele é a Thaís. Esse casal que sempre pode. Sempre que tá em Belém, vem curtir o show do Robin. Um carinho enorme, viu, Felipe? Lindo Borja, minha amiga Thaís Barbosa, da Barbosa Modas. Um forte abraço aqui do Júnior, viu? Bora pra cima! Arrepia aí, cobiçado! Que negócio é esse, teu filho? O nosso amigo também, Vibe! Pati Monte! Pati vai pra cima! Tecno Machine! Quem vai pra cima é... O cobiçado do Pará. Toca toda aí. Onde estou? Mas você não levou a sério, não. E sim, muito blá blá blá. Super-herói. O time de Daniel lá em Mojú. Nenhum bem de ferro que nunca jurou. Não, não, não. Só morava lá em Mojú. E o Daniel do Moraes, Luto Chama, pipocava tudo, papai. Como o cara diz, aqui a música toca toda, hein? Chama aqui, ó. O som de Barca Arena. Tu. Tchau. Mano Brau, quem tá doido que se segure, porque a festa vai começar, meu DJ! Começa na fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, Gangue do Eletro, Gangue do Eletro, Gangue do Eletro. Vou ensinar Sinha Purê a dançar o meu sirimbó, o sirimbó, ó, ó, ó, sirimbó, o sirimbó, sirimbó. Vai dançando, Sinha Pureza, sai o quadril. É tremendo Fabinho Ferrari. Eu saí pra curto. Bagulho doido, vai. E o som. E a Maria tem com a gente, meu Júnior. Maria mercenária, minha amiga. Sai o quadril. E vai tremendo. Treme aí, moleque. Treme, treme, treme aí, moleque. Treme, treme, treme, treme, treme. Deixa eu mandar um abraço pro DJ Daniel. De Barca Arena. Ô Daniel, um abraço pra você. Essa frase é dele. Aqui a música toca tudo. Abraço do Felipe Cobiçado. O Cobiçado do Pará. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Olha o Charlie do Fanático. Confusão. O Charlie é bom que ele é igual aquele jogador ruim. Coração. Tudo que é posição ele joga. Já pulou da direita pra esquerda. Não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não se já cresceu. Não consigo gostar de um outro. Canta, Charlie, canta. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Mas onde você diz pra mim que esse amor impossível. Esse amor impossível. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Alô, Leandro Borges. Secou aqui, vem de embora. Garganta tá sequíssima. Quem sabe de... Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim. Quiser. Os sonhos que eu tenho com você. isso, é sexta. Que represente a força dessa paixão. Meu anjo do amor, meu super-herói. Quem nunca a viver um amor de ilusão. Se você achar essa dança que me leve a você, te peço, cuide bem de mim e não deixe eu fugir. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Das noites de amor, oh, oh. E você? Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais. O meu parceiro Messi, ele, o Machige. Igual a gente, meu parceiro gordinho da Bracina e toda a galera do Pá. Pra todo mundo em peso, igual a gente, valeu. Forte assim. E a galera do Pá. Já! E a Barbosa? Você nem pensou, não me... E a Barbosa? Falou. Lá de Barcarena? O Playboy e a Dani? Também tá com a mente doidando, valeu! Alô, Playboy! Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Senhor, senhor. Falou, Maiquinho. Senhor. Tá acabando de estar com a gente. Tecno Machine. Vamos lá. Os caras do 17. Já. Aqui. Sem clemência. Galera do Pá. Vai, vai. O Ronizinho desfitado de Paragominas com a gente. Alô, Gordinho, não vai dormir aí, Gordinho. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim. E não dá mais ódio, mas... Alô, Natália, você! Eu. Olha o Renan! Aqui estou pensando. Renan é o Marley, é? Aqui no comando. Tanto frio, eu me apaixono. Tu quer ser o Marley ou o Ratinho? Eu vou insistir. Não posso nem... E a Natália e o Kaique Monteiro? Na noite eu choro em minha cama. Ah, não é? No ataque, somando dizer tudo que eu sinto por você. Com DJ Emerson Melo e o com o cobiçado do Pará. Bote forte em mim. Todo mundo balões. Tomo na direção. E a equipe para o vermelho. Vou amar você. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. E joga a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Joga pra cima, joga pra cima. Canta comigo aqui no Caribe. Olha o Joe, olha o Joe, olha o Joe. Ei, Joe. Minha mulher tá me traindo. Na festa se divertindo. E você? E eu não faço nada, né? Égua, Joe. Ei, Joe. Por favor, chame a polícia. Fazer o que, japonês? A fazer uma perícia. Por que, japonês? Em toda mulherada, é. Ela? Ela só dá o go, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o go, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o go, oh, oh, oh, oh. Só traz problema ela. A filha de divulgações. Lá do cinema. Grita, Rafinha! Já! Já! essa aqui vai pra toda mulher bandida que tem a cara das põe na vida e da império. Nunca tiveram amor a três. Diz pra mim assim. Passo noites em claro, com a solidão ao meu lado, vendo suas fotos, como aguentar. Cai a noite, eu fico vendo estrelas, pensando em você, que não está aqui. Alô, Bumbum! Não posso te amar, por isso... Bumbum das bandidas! Me faz chamar e chorar. No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Estampamento com a pataria do Valder. Mas ninguém vai entender. Esse que vai reformar minha cama. Por isso sofro. Viu? Quero me arriscar, sei que não é certo. Mas não quero te perder. Eu te amo. Pensa! Deixa ele aqui. Vou correndo encontrar você. Sei que é errado viver o amor a três. Sei que é errado viver o amor a três. Anda! Bate! E vai doidando, vai doidando, vai doidando! Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. E agora, hein? Agora ele me diz que quer voltar. Tá me dizendo que se arrependeu. Agora ele não para de ligar. Quer tentar me convencer. Eu era complicada demais. Tinha medo de depois sofrer. Que a outra era só pra distrair. E os caras do Nil Servilha daqui com a gente. Cada 17, valeu. Bora de Henrique, bora galo. Mas eu sei o que ele falou pra mim. Fim de mirar. Te amava e não estava fim. Agora eu quem sou, seu grande amor. Rainha da Caba. Vocês. Bianca Lopes também. Eu. Tá endoidando tudo. Que ele não te quer. Pois já me chamou pra ver. Sua. Nada bandido. Não posso. Ela e a Taila. Olha a Taila. E queira me enganar. Não quero mais sofrer. Me ferir meu coração. Até os meninos. Se ele me escolher. Ele é seu grande amor. Que já te. Tá onde? Ao lado esquerdo. Correr o risco dele ainda amar você. Bora! Só quem tem uma amiga fura-olho. Solta a voz comigo! Eu. Tu sabe ou tu não sabe? Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor Charlie. Verdadeiro deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue isso não. Porque é tão difícil assim. Me diz. Diz. Não dá. Eu amo mesmo o homem que ela. E ela? Sei que dói. Tô nem vendo, vai. Não existe fronteira. Não existe. A Elia, a Grauci, professor André, vão também. Tá. Não existe nada, somente Deus. O quê? Pra nos separar, a gente se ama. Na cama ou na lama. Fique. Fruto sexual. Bora, Matheus Menezes. Sábado, vigia. Bora, Tiki. Bora, Luanzinho. Você fica com ele. A nossa amizade continua. Ouvindo as mixagens. DJ Chororó. Aceita, meu amor. programa Shows aqui com a gente. Um abraço, Júnior! O Charlie do Infanático, ele, meu parceiro André Delas. Pipocando e doidando tudo. De madrugada, você me liga. Tô na balada com as amigas. O que é que faço se eu atendo? Cê vai saber que eu fugi, não fui dormir. Você insiste, que eu vou fazer? Desligo o celular. Vai dar mancada, então faço mais. Espero o tempo e cai na caixa pra sal. Baby, baby, baby. A gente, baby, baby, baby, amor. Baby, baby, baby, baby, baby, amor. Baby, baby, baby, amor. Tenho uma saída, não vou demorar. Vai, vai, vai. Tá beba doida, tá beba, arrosca. Ela tá beba doida, eu vou pegar essa doida. Ela tá beba doida, tá beba, tá rosca, doida. Alô, Mike do Coqueiro. E o Pedro também dá valor. Já! Adeus. Parece que esqueceu tudo entre nós. Suas fotos na parede, foi só o que restou. Lembrança de um sonho de amor. Tu quer sair hoje, quer? Hoje vou sair, eu quero curtir. Vou esquecer de tudo, não quero mais. Quer sair, rainha da capa? Pra de você, só me deixa mal. Minha amiga Grau, senta aqui com a gente. Essa aqui não perde uma do Robin. E sabadão vai estar lá em Vigia com a gente nos dois corações, hein? Fronteira! Fala, Grau, se... Não tenho mais motivos pra chorar. Bora! Oh! Oh, oh, oh. André vai também. Vigia, para P. Quando menos imaginei você. Tu não é o Cicine que tem atrás? Me fez sonho. De bobinho não tem nada. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor. Valeu, Matheus, somos juntos, viu? Mais tarde, quando eu passar lá na São Domingos, tu tá lá naquele barzinho. Ela do meu coração. Valeu, Renan. Valeu, galera, valeu. Tocando belas canções pra você me escutar. Você quero te olhar, tem que ser Alex do Lanche. Ele, Renanzinho, põe na fita aí com a gente ainda. Quando Fabinho Ferrari também na TF tá com a gente. Estarei lá cantando a mais bela canção, te admirando. Laís, a janela do meu é aniversário dela no Caribe Show. Aí, DJ, demorou. Não, não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você do meu coração. Eu juro que não. Não, de novo não. Não vou deixar essa loucura me levar. Fala, Lonzinho, nem de paixão. Traga a gente. Eu juro que para paraíso. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém. Mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar. Foi numa noite linda de luar. Você o Você estava tão só olhando o mar. Triste até. Chapa! Vai gravando tudo aí, viu? Lágrimas em seu. Olha o pai do Dick tá na área. Os brothers do Nick. Como um anjo em minha vida. E a Calopes gosta. Você surgiu e me ensinou a amar. Bora, Adriana. Você. Fiz, me faz feliz e mais. Inesquecível é te amar. Marcante e bota no telão Lopes Motopeças para Lopes. Parece que você saiu de um sonho. Lopes Motopeça, tudo acessório e peças para sua moto. É Lopes Motopeça, alô Marcelo Saci. Com essa carinha de anjo, pra defender meu coração do mar. Bagulho doido, hein, tá? É solidão, meu herói. Da 17. Não estou mais aqui. Nem pra rir, nem pra chorar. É bagulho doido. Mas feito um clipe. É 17, chega na área. Volta o filme, me deixa sonhar. Vou sonhar, vou sonhar. Até a gente acontecer. Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar. Aonde, Anca? Até acordar. Marcante no teu coco, Alex do Ram. Tempo podre que se quebre, viu? Quem tiver coração mole, que endurece ele agora. Eu que planejei contigo uma vida inteira. Que ia te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Botar malucão. Agora siga seu canto. Diego da Pedreira. Jogo. Está com a gente, bate monte. Todo mundo. Você me diz. Gordo do coqueiro também. Te amou. Abraço, meu irmão, pra você, viu? Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era? Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar. Te dar meu paraíso. Mente também. Que parecia verdade. E no telão do Robson. Quem me falava? Salão do Léo. Te amando, o salão de maior estouro da atualidade. É Salão do Léo. E a imaginar que esse amor era pra sempre. O cara que dá ficha pra cortar o cabelo. Mente também. Fagner! Alô, Fagner! Bota no telão pra mim! Gilson Lanche! O melhor lanche do estado do Pará, fechado com a vibe do cobiçado! É Gilson Lanche! No telão do Robson! Aqui no Caribe Show, bora! Gilson Lanche no telão! Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar porque. Bora, Gilson, tamo junto! Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te. Tu não quer ir lá fazer a missão? Preciso te. Só me enrola. Pra. Pra quer carregar as coisas dos outros? Ah, não. Você... Dá moral. Você vai me amar. Não vou perder. Ó, carrega a bazuca. Que fui eu quem. mas vou. Porque lá a gente tá caminhando cobiçado na mão. Eu não me deixa, mas aprende esse Deus. Fica sabendo que tu fez uma cama boxe com sofá e tudo pro Jefferson, que ele puxa na parede assim, jogando. Sei que fui ok, mas não tem. Banda MC, uma pancada de sucesso. Alô, Vaguinho, primo do Souza lá do Paissandu, tá com a gente. Alô, Vaguinho, bora pra cima, garotinho. Bota aí. Como no filme, fica a portaria do Walter. Tudo aconteceu. Onde Rodriguinho do Ouro? Um beijo, depois me entreguei. Parecia um representa. Mas quando acordei, estava em seus braços. Me apaixonei. Oh, meu bem. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Só quem sabe canta comigo. A distância me faz gritar seu nome. Renanzinho gosta. Me pego aqui chorando. Essa ele lembra da primeira que meteu ele na fita. Onde o destino foi rebelde. Essa Renanzinho lembra daquela mulher que errou 7 facadas nele. De onde? E acertou 12. Como você está? Falou que ele ia executar e depois foi vapo. Para amor que não me ama. Tô fora. E na gravação do áudio tem Japa CD. Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa. Rafinha Rodrigues querendo meu perdão. Põe na fita. Eu me perdoa, não dá mais. Eu te amava assim, minha mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço. Maria Mercenária, mil graus. Ei, eu nunca mais nós dois. Lá do setor, lá da Timira. Mas depois, é. Sentimento. Ei, bombom, para que eu tô on. Caiu, posso ver o nome do meu lar. Só na minha vez. Quero acabou, não? Acabou, acabou. Você! E vai colher tudo que plantou. Um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo. A me olhar sorrindo para mim. Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Marcela Lançosa, mas não resisti, voltei, estou aqui. Diz. Só pra te amar. Só? Só pra te amar. Só? Só pra te apaixonado. A soma de 3 corações, todos são enganados. Não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. E às vezes? Às vezes me pergunto por quê. Ali, cobiçado! Quando você volta em cima. E no telão do Robson tem o açaí do Patrick. E vou cair. O açaí no meio do estado. Açaí do Patrick. Feche os olhos, beijo sua boca. Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir. E o quê? Coração partido, lábios divididos. you go. Loura, pra você, viu? E o quê? Vai desistir quando você ouvir DJ Dio, senti eu só tocar. Coroa eletrônica vão te levar e mostrar verdadeiro amor. E faz. Da terra. Sei que as palavras se perderam bem. E quantas vezes que mentias foi difícil. Fala, meu parceiro DK. Jamaicano da língua, gente. Eu não se equivocava e por um abraço DK pra você aqui do Cobiçado. Pois pra tirar a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Por uma noite de aventura. Tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Esse é aquele CD que tu vai pegar a estrada pra curtir o Balneário final de semana. Ou se tu for curtir o Réveillon numa praia, tu vai botar esse CD lá no teu carro. Aí tu vai curtindo. Só as melhores da Marcão. Só aquecer, peguei a você. Vai, Baité, Baité, eu morei 4 anos a Baité. Ganhei, sempre te amarei. Vida, você me faz feliz. Nunca me senti assim. E o meu? Meu coração explodindo de paixão. Alô, Laís! Por você. A Laís já fez 30 vídeos, só que... Ah, bora, Laís, tamo junto! E aniversário dela. E o camarote não para, meu irmão. E Laís, Réveillon, quero te ver aqui, viu? Do lado do Robson. Eu Bianca Lopes. Eu peço fim. Ela e a rainha da casa. Tento parar o tempo para. A Bianca virou seguidora oficial do Robin. Fecho os olhos, vejo você. Olha, rapinha. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Jalis, do Panathinaikos. Cada beijo que tento esquecer, lembro mais de você. E o teu coração tá como? Abre coração. É cair que tu não para, não? Não vá, não vá, jamais se vá. Bora, bora, bora, bora! Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Esse é o Barba Negra, é? Meus sonhos, fica imaginando a tua boca dizendo assim: vem pra mim. Sem clemência. Criança que precisa. Equipe Whisky, junto com o Barba Negra. Bora. Acenda o pavio. Vou vencer, não esqueço um dia. Quando você menos esperar. Alô, David Souza. Galera da segunda. De Ferreira Maia. Vem curtir com essa galera que é essa... Ednei Basta. É, vem, vem. Ferreira. Faz o S. Sua habilitação tá aqui no comando, viu? Da segunda é super bem, vem. Ednei. Faz o S. L. Patas Ferreira. Ando com a família super bem, vem, vem. Faz o S, faz o S. Vejo todo o águia e a potência desse som me indo bem, vem, vem. Faz o S. Vem, vem, vem, vem, vem. Yo, yo. Vocês aqui, ó. Hoje no Caribe é até 6. Mas hoje tá rolando beiradinha, viu? Até 8 da manhã. Quem quiser ir, pode descer. Titirari, tirari, rarara. Titirari, tirari, rarara. Todo mundo pra beirada. Você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição, mega príncipe negro. Edilson, Edilson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. O quê? Eu faço pé de príncipe negro, sou da galera da Nike, de coração. Pé, pé, eu faço pé de príncipe negro. Viera também da Guaxê. Nenê, no pendedão das aparelhagens. Nenê. Bora, meu Robson! Vamos já! manhã. O bagulho doidando aqui no nosso Caribinho. O cobiçado do Pará. Novo Mega Robson.